aí, beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast. Esse é o primeiro GugaCast desse ano, certo? Caio, Corraine. Olá, professoras. Tô saindo da minha hibernação aqui. Também tá aqui com a gente Rafael Mafra. E aí, pessoal, tudo bem? A gente se reuniu aqui só pra vir dizer pra vocês que a gente vai postar uma coletânea hoje. E a gente vai voltar pra hibernação, certo? Até fevereiro, mais ou menos. Por favor, nossa, a gente precisa. É isso aí. Eu ainda não digeri todas as rabanadas que eu comi. É legal que a gente se reúne, grava só a abertura e vai embora, mais fácil. É. Eu já vou avisar o seguinte, a nova temporada volta em fevereiro, mas durante o mês de janeiro a gente vai ter aqui mais algumas coletâneas. A gente vai ter coletânea também de momentos secretos, que é inédito pra quem não é assinante, né? Sim. Vai acontecer. Vai ter umas surpresinhas, vai ter umas coisas legais rolando no mês de janeiro aí, até a próxima temporada começar. Agora, Caio, eu não sei se você sabe, tem um lugar onde não tem isso, onde não tem férias, onde o conteúdo não para. Não, isso não existe, você tá inventando agora. Não existe, cara. É o grupo secreto do GugaCast. Eu já falei pra você? Não, você nunca me falou isso. Isso é novidade. Rafael, você já ouviu falar disso daí? Ah, cara, eu já ouvi alguma coisa... Tem a ver com conteúdo? Não sei. É assim, ó. Tem o conteúdo secreto do GugaCast lá no Facebook. Você vai em picpay.me/GugaCast. Você assina. Você vai lá no Facebook, pede pra entrar. E aí você tem conteúdo exclusivo todos os dias. É isso. Todo dia tem um mini GugaCastzinho inédito, bonitinho, prontinho lá pra você. Esperando por você. Se tem dia útil, tem conteúdo. Não parou. É verdade. E além disso, também, né, nos dias que a gente posta programa só com conteúdos secretos pra todo mundo, eles ganham programa exclusivo de perguntas, ganham JujubaCast, ganham um monte de coisa. É, já vamos dar esse spoiler aqui. Semana que vem tem um programa exclusivo, vai ser um programa de perguntas só lá pro grupo. Então, a gente vai postar aqui o programa de conteúdo secreto e a gente vai postar lá o programa exclusivo só pros assinantes de perguntas. Se você não quer perder isso, então é só você ir lá, picpay.me/GugaCast, você assina o plano de 15 pratas, você pode ganhar até 10 reais de cashback de volta. E você ainda utiliza o PicPay, cara. O PicPay é o canivete suíço dos meios de pagamento. Você pode pagar boleto, pode pagar Uber, pode pagar seus amigos, pode dividir pizza. Cara, você pode usar nas maquininhas Cielo, mais de 1 milhão de estabelecimentos. PicPay, cara. Pay é um orgulho dessa família aqui. Eu só queria deixar aqui a ideia de fazerem igual aqueles bonecão de posto, mas um canivetão que fica vum, vum, né, balançando assim, com os braços pra cima, escrito PicPay. Boa ideia. Baixa o PicPay. picpay.me/GugaCast, assina o plano de 15 pratas, a gente tá esperando você lá. Caio, o que que a gente tem hoje do baú do GugaCast? Guga, como você sabe, nós chegamos, enfim, na segunda temporada, né, nessas nossas antologias, e hoje nós temos três partes muito importantes, muito, muito boas dos nossos programas. Uhum. A primeira história é retirada do programa Festa Estranha com Gente Esquisita. Que foi um programa de história de festas, né? Exatamente. E a gente foi muito, muito, né, original no título do programa. Uhum. Ninguém nunca fez isso antes. Não, de onde veio essa frase? É, não, a gente inventou, porque a gente é genial. Uhum. Sabe o que eu lembro, Caio? Ah. Que eu e você, a gente conversou no WhatsApp e a nossa ideia original era chamar esse programa de Faça Fácil, Faça Festas. Sim, exatamente. E aí a gente resolveu ir no garantido. Exato. E que história a gente escolheu desse programa? Nesse a gente vai contar a história do Mazarop, que foi pra uma chácara numa festa, ficou bem louco e muita coisa esquisita aconteceu com ele. Esse também foi o programa em que surgiu Perth como a cidade irmã do GugaCast. Foi o momento que a gente sacramentou que Perth é a cidade irmã do GugaCast. Aconteceu lá, na primeira história desse programa. Eu tô esperando até agora um convite do governo australiano pra que a gente vá pra lá com passagens pagas e tudo mais. A gente tem que mandar um diplominha pra eles. Vamos fazer isso esse ano? Vamos. Eu espero receber o cartão magnético que abre a porta da cidade. Não, eu não aceito nada menos do que uma chave do tamanho de um nenê de 7 meses, assim. É. Uma chavona. Seguindo aqui, nós temos também uma história do programa O Inferno São Os Outros, ou Dizem Que Sou Louco, em que basicamente a gente conta histórias de pessoas um tanto quanto problemáticas, e a gente vai contar a história do Pedro de Lara. Pedro de Lara. Os nomes dos... A gente substituiu os nomes por jurados do show de calouros. Exatamente. Ele se envolve em altas confusões com a Sônia Lima. Cara, essa história é muito louca, cara. Esse cara é um maluco. E esse também foi um programa... Foi muito legal, porque é só história de maluco. E a gente fez um personagem de nossas vidas. Sim, verdade, do Alvinho. Que foi a história do Alvinho, lembra do Alvinho, Rafael? Lembro, claro, como esquecer. Ô, Alvinho, saudade, abraço. Ô, Alvinho. Abraço na cadeia, Alvinho. Alvinho que hoje mora no céu. E a última história? Também pegamos aqui do episódio A Revolta do Caju e Outras Histórias, né, que vocês gravaram com o Fabrício Ofuji, que, né, era participante da banda Móveis Coloniais a Caju. Eu vou pegar o Me Dá o Canal, que é a primeira vez que vocês gravaram esse jogo, e o Fabrício, ou não, foi direto, assim, encaixou perfeitamente com o jogo, e é um jogo que eu gosto muito, então eu acho que tem tudo a ver com uma antologia. E fez a locução da vinheta, né? Exatamente, até hoje é a voz dele falando esquisito, me dá o canal! E ele conta a história de como eles enganaram um monte de jornalistas. Ei, jornalistada que não faz seu trabalho. Beleza, então vamos recordar essas histórias aí, comer o resto das rabanadas e semana que vem a gente tá de volta. Vou ler o próximo. Giovanni, de Ribeirão Preto. Oi, Guga, Rafael e convidado. Não tem convidado. Eu trabalho numa pequena agência de publicidade aqui em Ribeirão Preto. Durante um tempo, teve um programador com a gente que era um maluco. Ele era um cara mais velho, que usava um cavanhaque muito ralo e um rabo de cavalo. Ele também só usava camisas sociais pretas com gravata. Por isso eu vou chamá-lo de Pedro de Lara. Eu acho que eu vou deixar. É porque não teria sentido a gente chamar de Zé Ramalho, que é um dos patronos do programa. Que poderia ser, se encaixaria no estereótipo. Na primeira reunião de trabalho que tivemos com ele, nossa cliente era uma academia. Era uma academia grande na cidade com duas filiais. A dona, que vamos chamar de Camila, do que nós vamos chamar, Rafael? A gente não vai chamar de Camila. Como ela é dona de academia, ela devia ter o nome de um personagem de Malhação. É uma boa ideia. Vocês vão fazer alguma coisa que encaixe com o Pedro de Lara, vai ficar mais legal. Então, Sônia Lima. Sônia Lima. Na primeira reunião de trabalho que tivemos com ele, nossa cliente era uma academia. Era uma academia grande na cidade com duas filiais. A dona, que vamos chamar de Sônia Lima. A Sônia Lima. Oh. É legal que a medida que os personagens vão entrando, já tem uma música pra tocar. Era uma mulher com bastante grana e por isso o cliente era bem importante pra gente. Além de tudo, ela é casada com o Wagner Montes, como todo mundo sabe. Claro. A reunião era pra ela explicar pra gente todas as novidades e diferenciais da academia pra gente fazer o novo site dela. Em certo momento, ela estava falando de umas aulas que envolviam danças, mas ela estava com um pouco de dificuldade de explicar, especialmente porque essas eram aulas voltadas pra mulheres e nós éramos todos homens. E então o Pedro de Lara, sem mover um músculo da face, pergunta: é assim? E aí ele levanta e começa a dançar uma espécie de mambo. Imagina o cara dançando com o braço levantado. E o pior... Eu fico imaginando isso numa reunião. Por que isso acontece na nossa vida? E o pior é que o maluco realmente dançava bem. Provavelmente já tinha feito a aula. E o nosso chefe... Quem vai ser o chefe? Silvio Santos ou Décio Pitinini? O Décio Pitinini, com certeza. E o nosso chefe, o Décio Pitinini, né, que é o presidente do júri. Cara, a gente tá falando pra uma audiência que, em geral, nasceu nos anos 90 e não faz ideia dessas piadas. Ninguém faz ideia, realmente. Mas são ótimos nomes, né? Não dá pra negar. Procura aí no Google, quem são esses caras. E o nosso chefe, Décio Pitinini, ficou morrendo de vergonha, pedindo pro cara parar. Mas ele continuou. E a cliente adorou. Ela achou que esse cara realmente gostava da academia e das aulas e ofereceu pra ele fazer umas aulas lá, no que ele prontamente aceitou. Excelente. Imagina esse cara dançando zumba no meio da reunião. Sem mover um músculo da face, assim, serião. Só mexendo os braços e rebolando. É porque o cara tava sério, né? Ele tipo, não, peraí, vou mostrar aqui como é. É, o melhor de tudo é ele tá sério. No carro, voltando para o escritório, a gente começou a zoar o cara, perguntando o que foi aquilo. E ele ficou agindo todo sério, preocupado que teria que comprar roupas para participar da aula. Preocupação de todo mundo. Ele falava sempre de um jeito muito sério, o que tornava tudo muito engraçado, e a gente acabou gostando do cara também. Como eu disse... o Pedro de Lara, né? Como eu disse, o cara só usava camisa social preta e gravata, geralmente com calça jeans ou preta. É um visual um pouco estranho, mas era bem arrumado e discreto. Então, eu achei tudo bem esse visual. Tá ok mesmo. Então, no dia seguinte, esse cara tira da mochila uma bermuda de lycra e uma camisa dry fit verde-limão, que ele comprou pra tal aula. Ele estava realmente levando a coisa a sério. A gente devia ter começado a se preocupar com esse cara nesse momento, mas era tão engraçado que a gente levou na esportiva. No dia seguinte, a gente foi perguntar como foi a aula, e o cara respondeu o seguinte: "Estou apaixonado pela Sônia Lima." De novo, os sinais da loucura estavam todos lá, mas a gente só dava risada. A gente entendeu que era algo relacionado à aula, que ele explicou que foi legal e ficou por isso mesmo. A vida continuou normalmente. O Pedro de Lara era um funcionário até que bom, e vários dias se passaram sem que nada demais acontecesse. A única coisa é que ele demonstrava se importar muito mais com o projeto da Sônia Lima, mas pra gente isso era normal. Normal. Até que a gente teve uma outra reunião no cliente. A gente começou a enxergar uns problemas no projeto. Não dava pra fazer tudo que a Sônia Lima queria, ainda mais com a verba que ela tinha. É que a Sônia Lima já teve dias melhores, né? É. Antes dela ter que ser presidente das academias, Sônia Lima. A gente estava tentando explicar isso pra ela. Não estava sendo uma reunião fácil, mas estava dentro do normal. Até que o cara surtou e começou a falar mais alto: "Para, para tudo. Sônia Lima, eu acho que essas pessoas não estão dando a real importância para o seu business. Tudo que você quer é possível. Eu consigo fazer. Me contrata e eu trabalho exclusivamente pra você." Caraca! Que filha da puta! Foi bizarro. O Décio Pitinini ficou obviamente puto, mas não sabia o que fazer. Mas foi nesse momento que a gente sacou que o cara era louco e não engraçado. A Sônia Lima ficou do lado dele e falou: "Olha, eu acho que o Pedro de Lara é quem realmente entende o que a gente quer. Você devia colocar ele como responsável pelo nosso projeto." O Décio Pitinini ficou mais puto e falou que não era assim que o trabalho seria feito, que essa atitude do Pedro de Lara era inaceitável, e pediu pra encerrar a reunião pra gente poder conversar internamente e se reunir depois. A Sônia Lima aceitou, até porque ficou um climão e todo mundo só queria sair dali. E nisso o cara surtou de novo: "Não, não vamos sair daqui com isso indefinido. Sônia Lima, eles só querem ir embora para poderem me demitir nas suas costas. Não deixem eles fazerem isso. Eles vão me tirar." Caraca, que maluco, cara. O cara tava loucão mesmo. Pedro de Lara, não, Pedro de Lara surtou agora. E foi nesse momento que a Sônia Lima, que até gostava do sujeito, sacou que ele era maluco. É legal que vai ter tem momento que eles vão se tocando, né? Isso, aos poucos. Não, o cara só é engraçado. Caramba, o cara é maluco. Ela começou a dizer que achava mesmo melhor a gente ir embora. E ele interrompeu: "Quer saber? Eu sei como resolver isso de uma vez por todas. Vou fazer uma coisa que eu quero fazer há muito tempo." Caraca. Ele tava realmente surtado. Detalhe que ele estava na empresa há menos de um mês. Então, há muito tempo, foi um pouco assustador. A gente pensou um monte de coisa na hora. Queria pedir demissão, queria se matar, queria cortar o próprio rabo de cavalo. Eu não pensei nada disso. Eu pensei que ele ia tirar a calça, ele ia estar com uma calça de lycra por baixo, ele ia começar a dançar e ia dizer assim: "Você pode me impedir de várias coisas, mas não pode me impedir de dançar lambada, a dança do demônio." O cara se ajoelhou, tirou um anel do bolso, estendeu em direção a Sônia Lima e falou: "Sônia Lima, te amo mais que tudo nessa vida, mais do que esse emprego. Casa comigo." Que merda! Era um anel normal, liso, sem diamante. Esse era o problema. Ah, é, esse detalhe foi fundamental. É por isso que dá pra perceber que ele era louco. Que louco, sem diamante. Que maluco. Mas eu acho que ele já estava preparado para fazer isso. Eu sei que agora é engraçado, mas na hora a gente só ficou chocado. O Décio Pitinini começou a puxar o cara e falar: "Vamos embora, você tá maluco, vamos embora daqui." O cara tava perdendo cliente, né? Enquanto virava e pedia desculpa pra Sônia Lima, que eu acho que ficou com medo. É, deu pra ver que o cara ficou maluco. No carro, o Décio Pitinini começou a brigar, falando como ele prejudicou o projeto, que não ia dar pra manter ele na empresa assim. Falou que ia demitir o cara ali mesmo, que chegando na empresa era pra ele pegar as coisas dele e ir embora. O cara começou a chorar e falou que o pior é que ele ia realmente perder a Sônia Lima. Chegando na empresa, o cara realmente foi embora. O Décio Pitinini ainda pediu pra ele não ir mais na academia, que a Sônia Lima estava com medo dele e que só ia ser pior pra ele. A Sônia Lima depois ligou e falou que avisou a segurança pra não deixar ele entrar lá, mas ficou perguntando se ele estava bem e tudo mais. O cara realmente foi embora e nunca mais voltou, nem pra assinar a demissão dele. Apagou o Facebook e tudo mais. A gente não sabe o que aconteceu com ele. Mas desde que isso rolou, o Décio Pitinini determinou que todo novo funcionário tem que passar por uma avaliação psicológica. Que situação maravilhosa. Situação maravilhosa. O triste é não saber o que é que aconteceu, né? Ou isso era um ato, né? Ele tava fazendo isso porque, sei lá, porque ele queria ser demitido, coisa assim. Ou ele é um maluco mesmo, cara. Ou esse cara tem sérios problemas. E se ele tem sérios problemas, ele foi ser maluco em outros lugares. Você sabe que Ribeirão Preto é um lugar de maluco, né? Sei, sei sim. A gente contou no primeiro episódio, né, a história do cara. Foi. A gente contou no primeiro episódio? Foi. Ah, no primeiro episódio disponível, porque o episódio secreto está disponível apenas para assinantes. Ah, é verdade. Você não é pai. França! Errou! Botini, você veio, Botini! Me dá o canal. Então, a gente sabe, eu vou fazer aqui uma pequena digressão sobre a história da TV a cabo, né? Quando a TV a cabo chegou ao Brasil, a expectativa que a gente tinha é que haveria canais exclusivos para cada coisa, um canal de filme, um canal de série, um canal de esportes. E à medida que isso se aprofundasse, você ia ter canais mais específicos, então um canal de futebol, um canal de marcha atlética na neve, e assim, ia ter cada vez menos propaganda, e aconteceu justamente o contrário. Hoje todos os canais passam tudo, não tem nenhuma relação com a proposta inicial do canal, e muito menos com o nome do canal, e tem muita propaganda. E como tem muitos canais hoje, e existe outra coisa também, no começo, se você optava por uma ou por outra operadora, isso significava que você ia ter canais completamente diferentes. Hoje eles são os mesmos para todos. Alguém podia transcrever isso e transformar no arquivo da Wikipedia de TV a cabo no Brasil. Alguém já fez isso, foi o Paulo Torres, nosso ouvinte, que já participou aqui. Ele faz essa descrição muito mais detalhada, eu não sei aonde, porque ele já teve muitos blogs. Mas fica o crédito aí pro Paulo Torres. E a brincadeira é a seguinte, eu vou falar o nome do programa e vocês tentam adivinhar aonde passa, o que vai valer 5 pontos, e qual que é a temática do programa que vale 10 pontos. E a última rodada vale 1 milhão e 10 pontos. Ok. Então, vamos lá. Eu vou alternar. Primeiro eu pergunto primeiro pro Fabrício, depois pro Guga. Não, mas a gente não vai tentar adivinhar o mesmo programa? O mesmo programa, só que cada um pode tentar primeiro uma vez. Ah, tá bom. Beleza. Eu vou primeiro, então. Então, primeiro, o programa se chama O Retorno dos Mortos. Qual é o canal? O Retorno dos Mortos... Canal Brasil. Canal Brasil, bom palpite. E sobre o que, que você acha que é o Retorno dos Mortos? O Retorno dos Mortos é um programa de entrevistas conduzido pelo ator Francisco Cuoco. E o Francisco Cuoco conversa com várias pessoas, heróis ou vilões de novelas, que morreram em suas novelas. Então, eles contam sobre esse personagem e contam sobre a saga desse personagem, sobre a morte desse personagem, como esse personagem mudou a vida deles. E tem como episódio mais importante, mais icônico, a presença de Odete Roitman. É, você passou muito longe. Fabrício. Retorno dos Mortos, qual é o canal? Retorno dos Mortos, eu tenho o Chico Xavier TV, já existe? Chico Xavier TV. Não sei, não. E sobre o que seria o programa Retorno dos Mortos no Chico Xavier TV? É o pessoal, né? É muito legal falar de morto com o pessoal, né? É, a galera. Eu acho que tem a ver com os habitantes dos corpos, aquele tradicional jogo, né? E fica ali cada um tentando seu lugar. Além da vida. Excelente. Esse é muito maneiro se fosse tipo um futebol de botão de copo. Aí podia vir tipo os espíritos dos jogadores que morreram, entendeu? E aí você come mexendo o copo. Excelente. É tipo, esse é maravilhoso, o campo isso. Dos sonhos. Se você construir, eles virão. Tá aí uma ótima ideia para um canal do YouTube, hein? Excelentes sugestões, mas os dois erraram. O Retorno dos Mortos se passa no Discovery Channel. Cada episódio traz duas histórias reais de pessoas que foram declaradas mortas e que depois ressuscitaram. Essas pessoas contam o que viram após a morte. Eu acho que a ideia do Fabrício é bem melhor. Bem melhor. É parecido, inclusive. Absurda. Não, peraí. Melhor ainda. Eu acho que o Fabrício merece os pontos porque passou perto, se você pensar bem. A única diferença é que no dele tá na forma de copos. Isso. Então, eu acho que no meio do jogo a gente pode mudar a regra igual o Silvio Santos faz com Casa dos Artistas. Ok. Então, agora, se você acertar, você ganha 30 pontos. Mas se você não acertar, eu escolho a que eu gostei mais e vai ganhar 15 pontos. Não, não, você pode escolher. Pode escolher a que mais se aproximou da verdade, entendeu? Porque não, porque próximo. Isso seria um critério objetivo. Eu prefiro dizer o que eu vou ganhar. Ah, tá bom. Ah, sim, antes de continuar, eu quero dar os créditos também desse jogo. Ele é uma criação do meu grande amigo Leonardo Prudente, que é um ouvinte assíduo do GugaCast desde o começo e um grande fã de Usurpadora. Valeu, Léo. Então agora é a vez do Fabrício começar. Fabrício, qual é o canal de Espanha Selvagem? Selvagem, já vou no Animal Planet, né? Animal Planet, ok. E você acha que é sobre o quê, Espanha Selvagem? É tipo o canal do boi, canal rural aqui no Brasil, só que falando de touro de tourada. Excelente. Vai. Cara, você tá perdendo tempo de não ser produtor de TV. Tipo o canal do boi. Será que fala leilão na Espanha Selvagem? Pior é que deve ter um leilão canal do boi espanhol, né? E podia chamar Canal del Buey. Ia ser excelente. Gustavo, Espanha Selvagem, qual é o canal? Espanha Selvagem GNT. Beleza. E é sobre o que Espanha Selvagem? Espanha Selvagem é sobre culinária, né? Porque é no GNT. Então é um programa de culinária. Onde um chefe espanhol, que eu não sei o nome, porque eu não sei o nome de nenhum chefe. Fala um nome em espanhol pra esse chefe. Tipo José Luis Pancho. Não, é Guillermino Rabanero. Rabanero, ok. E Habanero, né? Porque você não pronuncia o H. Guillermino Habanero. E o que faz o Guillermino Habanero? Ele mostra receitas apenas com ingredientes tirados da natureza, diretamente da natureza. Ele vai num mato, entendeu? Numa floresta, e ele caça o próprio peixe, ele pega umas folhas, e ele mostra como fazer pratos espanhóis, como fazer tapas. Só usando ingredientes selvagens. Excelente, excelente. Mas, mais uma vez, o Fabrício ganhou essa. Porque ele acertou o canal. É realmente no Animal Planet. Só que ele não é Canal Dead Boy. Ele é um programa sobre a incrível e vastíssima fauna da Península Ibérica. Pô, foi quase. Foi muito quase. Bom, né? Foi perfeito. É porque ninguém imaginaria que tem um programa sobre a fauna da Península Ibérica, né, cara? Porque a Península Ibérica é menor do que Minas Gerais. Então... imagina ter um programa só sobre isso. Podia ter um Minas Selvagem. Minas Selvagem, ia, eu ia acho. Ser o triplo do tamanho. Ia ter muito mais coisa pra mostrar. Uhum. É, então o Fabrício já tem 45 pontos. Gustavo, você precisa se recuperar. Tá bom. Ainda bem que tem a última rodada, que vale 1 milhão de pontos. É, mas não conte com isso. Não conte com isso. E é 1 milhão e 10. O programa é Dicas de Imagem. Qual é o canal? Dicas de Imagem, eu vou dizer que é o canal do assinante. Sabe, é o canal tutorial da operadora. Excelente. E excelente. Ele serve especificamente para mostrar como você conseguir uma melhor imagem da sua TV. Sensacional. Para onde apontar a antena e como programar o seu decoder. E aí ele mostra, sabe quando você entra no menu, tem um monte de coisas assim, nada a ver assim, sinal, saturação, entendeu? Tem um monte de coisa assim, e aí tem uma lógica assim que ninguém entende, tipo, a saturação tem que estar entre menos 70 e menos 90. Ok. Sim. Gustavo, o que eu mais gostei do seu palpite é que apostar que entre tantos canais é o canal do assinante é tipo jogar roleta e apostar no zero. em algumas operadoras, literalmente. Vai dar banca. Vai dar banca. Tenho certeza. Eu ponho todas as minhas fichas que vai dar banca. Mas você não tem como ganhar. Mas eu ponho. É o baralho, né? É o baralho, aquela carta que tem a descrição de todas, né? A carta reserva, né? E eu diria ainda que ele é apresentado por aquele menino que fazia o Mundo da Lua. O Lázaro Ramos. Não, não é. É o menino que fazia o Lucas Silva e Silva. Ah, o Matheus Nachtergaele. É, provavelmente. Beleza. O meu próximo palpite era Celton Mello. Fabrício, Dicas de Imagem. Qual é o canal? Dicas de Imagem. Dicas de Imagem, aí sim eu iria igual o Gustavo... no GNT. GNT, muito bem. Porque... e sobre o que seria esse programa? Bom, considerando que GNT é um generic television, e que além da culinária que o Gustavo é isso, falou... é isso que o nome significa, né? Não é isso. Não. Porque... quantos anos pra discutir isso? É que a qualquer hora do dia que você ligar no GNT vai estar passando um programa igual. Seja de culinária, seja de decoração, seja de qualquer coisa. E o Dicas de Imagem vai ser um programa sobre qualquer coisa pra você ser um apresentador do GNT. Porque também eles são todos, à exceção do sucesso da Bela Gil, é todo mundo com a mesma impostação, né? Todo mundo carioca. Alô, agora a gente tá no programa, eu vou te dar uma dica de imagem. Tudo bem? Vamos ver o que os ouvintes do GugaCast pediram. Olha só, o fulano de tal tá com a seguinte dúvida de imagem. E aí, por aí vai. Depois tem que dar um Google pra saber o que significa que é GNT, mas eu apostaria no genérico televisão. Eu não quero dar o Google, eu quero simplesmente acreditar nessa verdade aí. Eu acredito. Então, pra decepção de todos, Dicas de Imagem é do Discovery Home and Health. São dois consultores de estilo que escolhem uma mulher com um perfil vulgar em sites de relacionamento, mudam seu guarda-roupa e a ensinam a se comportar online. Depois eles mostram o perfil dela para 100 homens e perguntam quantos sairiam com ela e marcam um encontro. É uma consultoria do Tinder, é isso? É isso. Cara, como a gente tá vivendo realmente a era de ouro da TV, né? É. O bom aqui desse jogo de vocês aí, a dica é sempre chutar a Discovery, né? Porque existe Discovery tudo, né? Já tem meio certo com Discovery, né? É. Nova regra, quando falar Discovery, tem que falar qual Discovery. Eu queria só declarar que eu sou fã do Generic Television. Eu sou fã do GNT, principalmente do Decora, mas só na fase clássica com a Bel Lobo. Cara, eu sou fã do GNT apresentado pelo Fabrício. Aliás, era uma ótima ideia fazer um programa no GNT sobre apresentadores do GNT. Tipo um vídeo show do GNT? Um vídeo show do GNT, mas que eles pedissem dicas. Aí fala, oi, eu recebi aqui uma dica do Fabrício. Ele tá me falando pra apresentar usando uma roupa azul. E aí segue. Quem ganhou essa? O Gustavo foi muito bem escolhendo o Banca, mas a imitação do Fabrício, do programa genérico da GNT, foi simplesmente perfeita. Então, mais pontos para o Fabrício. Eu tava quase ganhando. Opa. Essa rodada. Tava quase, não. Ele fez um passe de gênio agora. Mais 15, 60 pontos para o Fabrício, 0 para o Gustavo. Então é agora, né? É a última agora. É a última. Vamos lá. Tem a musiquinha, não? Tem. Boa. Tem uma musiquinha de tensão. Caio, por favor, música de tensão. Excelente. O nome do programa é Vizinhos com Benefícios. Vizinhos. Fabrício, qual é o canal? É a Fox. Fox, um bom palpite. E Vizinhos com Benefícios seria sobre o quê? Seria sobre um especial do Homer Simpson e o Ned Flanders. Eu totalmente Excelente. Assistiria isso. E a chance de ser uma maratona com os 90 episódios que tem sobre a relação do Homer com o Ned Flanders é muito possível. Inclusive deve estar passando isso, ou já passou em algum momento. Exato. Bom, então o Fabrício te colocou contra a parede, hein, Gustavo? Você vai ter que se esforçar se você quiser ganhar 1.010.000. Sim, vai ser difícil. Vizinho com Benefícios, qual é o canal? Eu diria que é no Discovery Home and Health, tá? Ok. E ele é um reality show onde você pode procurar uma casa pra morar. É sobre você, tipo, mudar de casa, entendeu? Mas você vai morar numa vizinhança onde você tenha um benefício com os seus vizinhos. Por exemplo, se você é um cara que gosta muito de tortas, você vai morar perto de um vizinho que faz tortas, entendeu? Então tem um corretor tortas. Especialista em encontrar vizinhos que sejam um benefício pra você. Por exemplo, se você tem uma banda de garagem, você vai morar numa vizinhança que as pessoas sejam fãs de bandas de garagem. Vizinhança do barulho. É bom que já gera um outro reality show pro GNT Vizinhança do Barulho. Isso. É, se você tem um time de futebol, aí você procura uma vizinhança que tem um goleiro, porque sempre falta goleiro. Sempre falta goleiro, exato. Então é isso, ele mostra, ele, ao invés de bater na casa que você vai procurar, entendeu? Ele vai lá na porta e bate na porta dos vizinhos E ele, tipo, entrevista o vizinho, pergunta o que o vizinho faz e etc. E aí ele integra todo mundo. Aí chega lá o vizinho e fala assim, ah, mas eu gosto de fazer churrasco. E eu adoro fazer churrasco nos fins de semana. E aí ele mostra, assim, a cara do participante do reality show, sabe? E aí O cara faz uma cara, assim, ele é vegetariano. Ele faz uma cara, assim, de não. Faz uma musiquinha assim, quen, quen, sabe? Sim. E até que ele acha uma vizinhança onde as pessoas sejam vegetarianas. É isso, vizinhos com benefícios. É, na verdade, Vizinhos com Benefícios é um programa do A&E, ou AIE, ou Artes e Entretenimento. Uhum. É, e é um reality show que segue a vida de 6 casais de swingers que escolhem viver no mesmo subúrbio para tornar as coisas mais fáceis. Oh, eu cheguei perto, então. Chegou perto. E aí tem cenas em que um cara que é praticante de swing fica com ciúmes da esposa, que também é praticante de swing, porque ela mandou um WhatsApp pro outro cara. Ou uma outra cena em que uma mulher tem medo de perder o emprego se descobrirem que ela faz swing. Mas participar de reality show sobre o tema, tudo bem. E tem um casal monogâmico que reclama que toda festa da vizinhança termina em swing. Cara, esse programa é maravilhoso. É, Gustavo, eu acho que você não passou longe, porque na verdade as pessoas querem esse benefício que é morar perto de swingers. Mas eu ainda acho que a proposta do Fabrício foi mais interessante. Como que eu escolho? O Fabrício ganhou o jogo com 1.070.000 pontos a zero. Droga, que não, derrota. Não é 1.070.000, né? 1.070.000. Que derrota. Parabéns, Fabrício. Você mereceu. Parabéns, Fabrício. Que honra. Lição é, vou tentar um lugar no GNT. Cara, totalmente. Já é seu. Certamente. Se tiver alguém no GNT que ouve esse programa... Se tiver alguém do GNT que ouve esse programa, primeiramente, desculpa. E depois contrata o Fabrício. É, e anuncia com a gente. Você lê a próxima? Luiz Hatch. Como se pronuncia isso? Hatch. Rick. Rick. Rihra. Que tal Rihra? Designer gráfico de Caxias do Sul, claro. Um dente quebrado, um cavalo roubado e um motoqueiro em um saco preto. Olá, Guga ou Rafa. Por que Guga ou Rafa? É, por que não os dois, né? É. Curto demais o podcast de vocês. Descobri faz pouco tempo e acabei de zerá-lo. Tirando, é claro, o episódio proibido. Tem um jeito de conseguir ouvir o episódio proibido. Sim. Apoia.se/GugaCast. Isso. Conteúdo exclusivo todo dia. Então, eu decidi compartilhar com vocês uma das melhores, tá no top 3 com certeza, histórias que tenho. Esse cara tem uns apóstolos estranhos. É. Não sei se é derrota ou vitória. Acho que é um mix dessas coisas. Já adianto pedindo desculpas pelo textão, então segue. A introdução foi horrível. Vamos ver se a história é boa. A história aconteceu há 4 anos, época em que eu e meu amigo envolvido, podem chamá-lo de Arnaldo, não. Não, ninguém escolhe chamar alguém de Arnaldo. A gente tem que chamar eles, como é de Caxias do Sul, a gente tem que chamar ele de jogadores vintage gaúchos. Boa ideia. Vamos chamar ele de Mazarope. Mazarope. A história aconteceu há 4 anos, época em que eu e meu amigo Mazarope terminávamos o ensino médio em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, e iniciávamos uma sequência de festas e bebedeiras nos finais de semana. Leia-se Vida Adulta, que entre nós durou mais ou menos 1 ano. Puxa, a vida adulta dele durou apenas 1 ano, que pena. É. Nesse meio tempo, conhecemos muita gente, e os finais de semana eram sempre garantidos. Enfim, estávamos em um ritmo tão bom que não queríamos falhar. Tipo quando as empresas colocam na entrada aquela placa dizendo que estão há 46 dias sem acidentes no trabalho. Mas esse é um pensamento perigoso, pois faz você ignorar um claro sinal do universo que te pega pela gola da camiseta e grita: que tal ficar em casa hoje? Pois bem, o sinal veio nesse dia, onde todos do nosso ciclo de amizade estavam viajando, exceto eu e o Mazarope. E havia chovido o dia todo, mas decidimos sair mesmo assim. Nos encontramos na praça da cidade por volta das 21 horas e começamos a vagar pela noite sobre as calçadas ainda úmidas da fria Caxias do Sul, à procura de qualquer casa noturna com pessoas dentro. Que horror. Cara, a noite de Caxias do Sul é conhecida pelas calçadas frias e úmidas. É, e não, mas veja bem, ele tava à procura de qualquer casa noturna com pessoas dentro. É muito pouco critério. É verdade. É assim que você acaba na festa do Guilherme Fontes. É isso. Para nossa surpresa, nenhum lugar estava aberto. Descobrimos mais tarde que era um feriado de qualquer coisa. E acabamos bebendo Polar em uma pastelaria qualquer, que por algum motivo ainda estava aberta. Polar é a cerveja do Rio Grande do Sul. Isso. É a verdadeira cerveja do gaúcho. O aviso do universo era gritante. Minutos passaram e após buscarmos em nossos contatos alguém que ainda estivesse na cidade, lembrei de duas garotas que conhecemos algumas semanas atrás. Vamos chamá-las de... nome de jogadores clássicos do Rio Grande do Sul. Lino. Não, tem que ser... de mulher tem que ser sobrenome. Ah, de mulher tem que ser sobrenome. A gente pode usar Figueroa, que a gente acabou usando outra vez. Figueroa é e Cuca. Cuca? É, Cuca serve. né? Serve, né? Figueroa e Cuca. Cuca é bom, né? Cuca é bom em todas as situações. Isso. Vamos chamar de Figueroa e Cuca. Falei com Cuca, que nos convidou para uma festa na mesma noite, na chácara de um conhecido seu em Galópolis, um distrito que fica a 30 quilômetros de onde estávamos. Ótimo. Nossa. Tudo para dar certo. Em pouco tempo, Figueroa e Cuca, uma ruiva e uma loira, lindas por sinal, nos encontraram e a noite começou a melhorar. Esperamos na pastelaria e um amigo das garotas, vamos chamá-lo de Jardel? Jardel. Jardel. Ele não é gaúcho exatamente, né? Mas é um jogador clássico do Grêmio. Jardel. Vamos chamá-lo de Jardel. Havia combinado de nos buscar de táxi. E nisso, eu já começava a calcular quanto a viagem iria custar. O táxi chegou até a pastelaria. E nos damos conta que estávamos em 6 passageiros, contando com o taxista, que obviamente não concordava em levar 5 pessoas no carro. Isso até descobrir que a viagem seria de 30 km. Avisou que a tarifa seria muito maior e, por estar levando uma pessoa a mais, iria cobrar R$50 adicionados pelo risco que estava correndo. Eu imagino esse taxista com a cara do Filipão. Claro. Tendo essa discussão aí com o Jardel. No momento em que pensávamos em desistir, Jardel, que já estava dentro do táxi, disse que não havia problema, que ele iria pagar toda a viagem. Já fiz amizade. É, porque o Jardel, né, cara? É. A viagem durou cerca de 40 minutos. O táxi passou pelo centro de Galópolis, onde eu achava que seria festa, e continuou por cerca de 20 minutos, rumo às estradas de chão, que sequer iluminação tinha. Comecei a me assustar. Mas até aí, tudo bem. O clima estava legal, todos se divertindo, exceto o taxista, claro. Mais ou menos, né, que ele tava ganhando uma grana. Filipão. Mas ele devia estar se comportando como o Filipão quando dava entrevista depois de derrota. É, que também tava sempre ganhando uma grana. Ele devia estar agindo como o Filipão quando ele tá treinando o time árabe. Ele tá ganhando uma grana, mas tá sendo uma merda. À medida que nos distanciávamos de Galópolis, o barulho de uma música vindo das árvores aumentava. Até que chegamos... Música vindo das árvores? Que mágico. É, que celta. É. Era um violino, né? Isso. Até que chegamos ao nosso destino. Um pequeno pórtico de madeira indicava a entrada da chácara, e uma escada de pedra levava até onde parecia estar a festa. 2 seguranças cuidavam da entrada. Eu já tô imaginando um lugar mágico e esses seguranças são tipo centauros. Ou duendes. É. 2 seguranças cuidavam da entrada, nos pediam se tínhamos nome da lista e obviamente falamos que não, exceto as garotas, que ativaram o modo autista e subiram as escadas, parecendo não se importar se iríamos conseguir entrar ou não. Depois daqueles 5 minutos de pânico, apenas um dos seguranças nos avisa que sem nome na lista são R$30. Ok, depois do pequeno suborno indireto, seguimos para a festa. O lugar parecia agradável, havia uma casa de madeira, uma sala com um bar, uma sala de jogos, piscina, enfim, tudo que uma festa de chácara tem. Eu gostei da caracterização, uma festa de chácara. Eu também, eu nunca fui numa festa de chácara, você já foi? É, já fui numa festa de chácara, foi bem, bem roubado, tipo isso daí. Ah, a gente não deu um nome para ele, né? É, vamos dar um nome para ele agora. Nome de jogador vintage do Rio Grande do Sul. Carlos Miguel. Carlos Miguel, boa. Então vamos continuar a história do Carlos Miguel. As pessoas lá eram estranhas, todos já estavam muito bêbados e não demorou muito pra ficarmos também. Até aí a noite realmente tinha melhorado, todos se divertiam na chácara, reencontramos as garotas e eu decidi focar na Figueroa. Em Figueroa, melhor, né? E eu decidi focar em Figueroa. Após alguma conversa, fui bem sucedido na arte sedutiva. Ou apenas estava bêbado o suficiente. E pra minha surpresa, Mazzaropi havia ficado com Cuca. Eu sempre imaginei. Tudo estava correndo bem, nós quatro decidimos nos deitar na grama, em um lugar um pouco afastado da festa. E lá ficamos. Até que algum tempo depois, Jardel retorna ao grupo, completamente bêbado e chapado, e começa a fazer coisas estranhas, como subir em árvores e iniciar rodas de capoeira. Estranhamente, é algo que muitos bêbados fazem no Brasil. Eu e Mazzaropi, também nada sóbrios, entramos na onda e fizemos a mesma coisa, até que nos distanciamos um pouco do grupo feminino e não notamos que as duas haviam saído dali. Putz. Muito bom, os caras saem pra curtir a noite, quando eles finalmente conseguem ficar com as garotas, eles vão pra uma roda de capoeira de bêbados. Até aí tudo bem, voltamos pra onde estávamos, Jardel nos ofereceu um baseado e eu dormi. Sim, por pelo menos uma hora eu dormi na grama molhada e fria da chácara de um desconhecido e fui acordado com os berros e choros de Figueroa, com a boca ensanguentada, encharcada e segurando nos dentes na mão. Caramba! Que horror! Ela entrou pra valer na roda de capoeira. Caramba, agora se duvidar eles estão na festa do Guilherme Fontes. Isso foi o suficiente para me deixar com muito medo do que havia acontecido no tempo em que eu dormi. Logo encontrei Mazzaropi. Já eram mais ou menos 4 horas da madrugada, havia bem menos gente na festa, e descobri que Figueroa havia iniciado uma briga ou algo assim, tropeçado e caído de cara na borda da piscina. Putz. Caraca. Caramba. Ela e Cuca estavam em desespero, e começamos a procurar Jardel, que é quem nos conseguiria carona pra casa. E adivinhem? Jardel já não estava mais na festa há muito tempo. Claro. Haviam apenas alguns desconhecidos, e um cara, que vamos chamar de... Falcão. Falcão? E será importante na história? Com quem fizemos amizade um tempo antes. Fomos até Falcão na esperança de conseguir uma carona até Caxias, ou pelo menos até um ponto de táxi em Galópolis. O mesmo estava tão entretido com sua acompanhante que negou dizendo que passaria a noite na chácara. Ótimo. Procuramos por mais um tempo, à medida que as pessoas iam saindo com seus carros. Ficava cada vez mais difícil arranjar carona, até que as garotas conseguiram espaço em um carro que estava indo para Caxias. Resumindo, eu e Mazaropi ficamos para trás, com cada vez menos gente na festa para pedir carona. Tentamos ligar para qualquer táxi, mas não havia sinal. E quando havia, era simplesmente impossível explicar o endereço do local. Tenho anotações no celular até hoje de tentativas de escrever o endereço do local sem sucesso. O tempo passava e nós, ainda bêbados e um pouco chapados, realmente começamos a cogitar a ideia de voltar a pé até Caxias. Olha aí, eles estavam trazendo o hino do Grêmio para... Como eles são do Grêmio, eles conseguiram pensar até apenas iremos. É... É a explicação lógica que vem à cabeça de todo torcedor do Grêmio. Ué, até a pé nós iremos. Não importa que estejamos em Galópolis. É, para o que der e vier. Enquanto nos olhávamos com aquela cara de por que não? Por que não? Na terceira vez que cogitamos isso, simplesmente acenamos com a cabeça, com absoluta certeza de que ia dar errado, mas com aquele ar de isso vai ser muito louco, vamos lá, já estamos fodidos mesmo. E partimos a pé para o centro de Galópolis, a uns 6 km dali. Durante o trajeto, passamos por um sítio e avistamos um cavalo amarrado à frente de uma casa. Essa história vai ficar muito boa. É, tá melhorando. Eu, como já estava meio sóbrio, consegui entender que não era uma boa ideia sequer se aproximar do cavalo, mas Mazaropi não parecia estar nesse nível de sobriedade. Ao avistar o equino, sem titubear, ele mudou a direção do seu passo enquanto dizia: vamos de cavalo. Enquanto eu, já retomando consciência e vendo as luzes da casa acesas, apenas continuei a caminhar, tentando ignorar o fato de que meu amigo bêbado tentava roubar um cavalo. Parei por... tentava roubar um cavalo. Olha, já que eu tô cansado de andar, eu vou roubar um cavalo. Porque deve ser muito fácil. É. Parei por um segundo enquanto vi a janela da casa se abrindo e um cara começou a gritar com o Mazaropi, inferindo ameaças como: te arranca daqui, piá, ou te dou um tiro. Rafael, você sabe imitar gaúcho? Não sei não. Eu sei imitar gaúcho assim como eu sei imitar o Silvio Santos. Não, então melhor não. Eu normalmente fingi que nada aconteceu e apenas continuei a andar. Seguimos a nossa viagem enquanto pedíamos carona para todo e qualquer carro que passasse pela rua, presumindo que todos voltavam da mesma festa. Até que um dos carros parou, e era Falcão, agora meio cabisbaixo e sem seu acompanhante. Falcão nos levou até a praça de Galópolis, para que de lá pegássemos um táxi. Chegando lá, descobrimos que Galópolis não tem ponto de táxi. Galópolis... era de suspeitar, né, que Galópolis não tinha um ponto de táxi. Galópolis é a capital nacional do galo gigante. Descobrimos que Galópolis não tem ponto de táxi, e avistamos apenas um grupo de 4 jovens, em frente a uma casa, que fazia uma espécie de batalha de rimas. Não, peraí. Isso não fez sentido nenhum, cara. Como assim? Tinham 4 jovens, nessa hora da madrugada, fazendo uma batalha de rimas no centro de Galópolis. Pois é, cara, de manhã cedo, né? Será que era tipo de rap? Ou será que era tipo um repente gaúcho, assim? Tipo churrasco bom, chimarrão. Fandango, tango e mulher. Acho que sim. Eu acho que a batalha de rimas envolve você colocar facas no chão e ficar pulando por cima delas. Na lança, né? É. Tá. Será que tem CTG no Rio Grande do Sul? Não, cara, o Rio Grande do Sul é um grande CTG, né? Ou será que só chama CT? Muito bom. O cara muda pro Rio de Janeiro e abre um centro de tradições gaúchas. Aí quando ele volta pro Rio Grande do Sul, ele sente saudade do centro de tradições gaúchas. E aí ele faz um centro de tradições. É mesmo. Sabe que eu e um amigo, a gente tem um projeto de... O dia que a gente se mudar de Brasília, a gente abrir um centro de tradições brasilienses, né? E o que que vai ter lá? Cara, vai ter barro vermelho para as pessoas pisarem e se sentirem bem. Uhum. Vai ter pizza só com molho de tomate. Uhum. E a gente vai vender esse CD de cigarra. Vai ter o barulho da cigarra, né? Que barulho da cigarra para as pessoas se sentirem bem. É. Bom, voltando aqui nos jovens que estavam fazendo a espécie de batalha de música gaúcha do CTG. Nos aproximamos deles, tentando descobrir o número de algum taxista da região, sem sucesso. Depois de meia hora, um quinto jovem aparece no horizonte, dirigindo uma moto, vestindo um saco plástico como camiseta. Daqueles pretos e grandes, e fingindo falar espanhol em um tom bem humorado. Que cara maneiro. Esse é o melhor personagem da história. O jovem alucinado aparentemente se interessou com o nosso caso, e disse que iria nos ajudar. Insistiu para que fôssemos os dois de carona em sua moto, mas até aí já estávamos sãos o suficientes para não aceitar. Por que não, cara? O cara é legal desse. Bom, porque seriam três pessoas numa moto, não é muito bom. Ah, ok, mas um dos caras tá usando um saco plástico como camiseta. É, a moda de Galópolis é bem avant-garde, né? Será que era um saco de lixo, assim, tipo um saco invertido com um buraco pra cabeça e os braços? Ou será que era uma sacola de mercado que ele tava usando como se fosse uma regata, sabe? Com as alças servindo como mangas? É, não sei, eu imaginei um saco de lixo virado de cabeça pra baixo e ele fez um furo pra passar a cabeça e os braços. Mas a segunda opção é muito melhor, né? Muito melhor. De uma loja de Galópolis. O motoqueiro então sumiu de moto por uns instantes, enquanto nós já começávamos a aceitar que iríamos esperar até o primeiro ônibus sair em direção à nossa cidade. Afinal, já eram quase 6 horas. Eis que o motoqueiro surge no horizonte, quase como quem traz a luz do sol da manhã, e atrás dele, um táxi. Exato, o rapaz foi até Caxias do Sul e nos trouxe um táxi. Caramba. Esse foi um dia que tinha tudo pra dar muito mais errado, mas no fim, gerou uma das melhores histórias que tenho, e por isso decidi compartilhar com vocês. Sigam com um ótimo trabalho, abraços, Carlos Miguel. Parabéns, Carlos Miguel! Bate palma aí, Rafael. Carlos Miguel, melhor história, cara. Você realmente conseguiu um final surpreendente, e eu acho que a gente tem que terminar o programa por aqui. Adeus, Gustavo. Tchau, Rafael. Esse podcast foi editado por Caio Corraini.